sem boca pra cantar. Não sei, não sei, não sei o que que dá. Sei não, é um vazio, um arrepio sem fogueira pra esquentar. É gostar da vida sem vida pra segurar. Não sei o que que dá. É o amor sem gesto pra expressar. Como sereia, metade anseia, metade amar. É o amor sem gesto pra expressar. Como sereia, metade anseia, metade amar. Sem asa pra voar, uma voz sem boca pra cantar. Não sei, não sei, não sei o que é que dá. Meu amor, sem gesto pra expressar. Como sereia, metade anseia, metade amar. Falta alguma coisa, alguma peça nessa engrenagem. Miragem de amor, sei lá. Sei lá. Tava aqui pensando, tem o pão, tem teto, mas é incerto porque falta você. Como sereia, metade anseia, metade amar. É o amor sem gesto pra expressar. Como sereia, metade anseia, metade amar. Como sereia, metade anseia, metade amar. Como sereia, metade anseia. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. De quadra, de enredo, de roda na palma da mão. De breque, de partido alto e o samba canção. O samba é meu dom. Aprendi a dançar samba vendo samba de pé no chão. Lá no Império Serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, cafieira e salão. O samba é meu dom. Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Taúfe, Ismael, Jamelão. Com Roberto Silva, Senhor Dom Gaciro e João Gilberto. O samba é meu dom. Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom. Sila e Zinco, Aniceto, Anesca, Caxinê, Jaguarão. Zé Conforme, Erivelto, Marçal, Mirabu, Henricão. O samba é meu dom. É no samba que eu vivo, no samba é que eu ganho meu pão. E é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão.